Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui com mais um Café com Dungeon, um programa matinal para você, para a gente ficar ouvindo a gente enquanto vai para o trabalho, enquanto se arruma, enquanto toma banho, sei lá. Bom, eu sou o Rafael Balbi, jogo com Abacuque, mas quer dizer, agora não jogo mais com Abacuque, agora eu sou mestre. E o Carlos aqui que joga com Norman. Fala, Carlos. Bom dia, Balbi. Bom dia, galera, ouvinte do Café com Dungeon. E aí, qual vai ser o nosso tema de hoje, Balbi? Nosso tema de hoje vai ser começando a mestrar. O que que você precisa fazer para começar a mestrar, né? Eu não estou dizendo nem dicas de mestragem, mas como arrumar uma mesa, né? É como começar um grupo, na verdade, né? Seria como começar um grupo. E aí, cara, como começar um grupo? Cara, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer para começar um grupo é, de repente, primeiramente, não é uma coisa que você vai fazer o tempo todo, mas primeiramente tentar ir por dentro do seu círculo de amizade. Ver todo mundo que você conhece, que você acha que gosta de RPG ou gosta de jogos parecidos, e perguntar se a galera quer jogar. Quando você já souber quantos e quem quer jogar, tentar determinar um dia e uma hora em comum para essas pessoas. Provavelmente, nesse processo de determinar um dia e uma hora em comum para essas pessoas, você já vai perder 50, 60% dessas pessoas. E aí os amigos dessas pessoas vão ter que ser contactados também. E É, aí isso é você vai verdade. começar o grupo. É, cara, eu acho que isso é uma dica muito importante mesmo. Você tentar não forçar a barra com seus amigos para que eles joguem. Você, pô, vai ter um monte de amigo seu que é amigão mesmo, amigo de infância e tal. Mas o cara às vezes não quer jogar RPG, não gosta. Ou até tem tudo para gostar, mas não gosta, sabe? Então não adianta ficar insistindo com essa galera. Acho que o principal é você achar uma galera que curta jogar RPG também. E aí você se torna amigo delas se você não for, né? Eu acho que é importante você ter esse limite na cabeça, não ficar correndo atrás de quem não curte, porque aí o cara vai acabar não dando prioridade, não vai aparecer. Então, Exatamente. assim, procura gente que curta RPG que nem você. E aí você se torna E amigo deles. sim, exatamente. E outra coisa que eu tenho a dizer também é o seguinte: se você que está coordenando o grupo, normalmente quem coordena o grupo é o mestre, tem exceções, mas isso é o que acontece naturalmente. Se você recrutar as pessoas, você vai ter pessoas assíduas e pessoas não assíduas, né, dessas pessoas que você recruta. Cara, as pessoas não assíduas no início, elas podem te gerar uma frustração muito grande. Mas, cara, não fique frustrado. Ou seja, modela a sua aventura para que essas pessoas não assíduas não precisem protagonizar nada, que você não precise contar realmente com elas nunca. E faz o seguinte: em paralelo, você continua recrutando. Porque você vai recrutar ainda alguns não assíduos até chegar em pessoas assíduas. Não entra numa treta de você querer tretar com seus amigos e dar esporro, mandar a gente embora do grupo que não é assíduo e tudo mais, porque isso não funciona. Eu já passei por isso. Não funciona. Isso dá confusão, você perde amizade e tudo. Simplesmente lida com as pessoas não assíduas, recrutando mais pessoas e fidelizando mais pessoas no seu grupo. Porque quando o seu grupo tiver um número razoável de pessoas assíduas, você vai ver que os não assíduos eles nem vão aparecer mais. E aí você já conseguiu criar um ambiente estável e bom para jogar. O que que você acha, Balbi? É, exatamente isso, cara. Isso é. Desde a época que eu jogava WoW, tinha guilda, a gente falava uma coisa seguinte: não precisa nem perguntar por que que o cara faltou, se foi, tipo, uma tragédia, ou se foi um simples, pô, não tava a fim de participar. Todo mundo é adulto, quer dizer, pode ter criança no teu grupo, mas todo mundo, pô, tem seus motivos, entendeu? Não adianta a gente ficar perguntando por que que foi, por que que não foi. Importante você entender que vai ter gente que não vai engrenar mesmo, que pode estar num momento difícil, ou pode simplesmente não estar querendo dar prioridade para RPG. E o teu grupo não pode parar por conta disso. Então mantenha mesmo o recrutamento aberto. E uma coisa importante, cara, tenta não depender desses caras, entendeu? Esses caras não vão ser o teu, não vão ser o teu, a galera que vai mover o teu jogo, entendeu? Então, fecha com a galera que vai mover o teu jogo. Esses caras aí, você dá mais plot para eles, faz a história girar um pouquinho mais em torno deles, porque de repente até aquele cara casual vai ter aquela pontinha de inveja, vai falar, pô, eu queria um pouquinho mais de espaço pro meu personagem nessa mesa, de repente ele começa a entender que se ele for mais, ele vai ter mais o espaço dele, entendeu? A galera vai poder contar mais com ele. Então, é até um jeito de conquistar isso, né? Quando o cara perceber que ele não tá mais fazendo parte, que o grupo tá andando independente dele, às vezes ele começa a botar um pouquinho mais de prioridade no teu grupo. Entendeu? Sim. Sabe uma coisa que eu vi acontecer recentemente e que eu acho que... Eu não tinha a menor ideia, nunca tinha visto isso acontecer, mas o que eu acho que não funciona é o seguinte. Não tenta incentivar os jogadores não assíduos do seu grupo a participar mais, dando protagonismo para eles. De maneira alguma. Por favor, não faça isso. Você está sujeito a causar um problema na sua aventura, na aventura de todos, e não é porque essa pessoa ganhou o protagonismo que ela vai virar assíduo na mesa, não. É, exatamente. Não pense, cara, que isso aí vai mudar a cabeça dela, não. O que você vai fazer é que você vai botar um plot importante da mesa, da aventura na mão do cara, e o cara não vai, provavelmente não vai atender o tempo suficiente para desenvolver aquilo, e vai ficar um plot parado. Então, sabe, não adianta ficar estimulando dessa forma. Estimula o cara fazendo ele ver que os outros que estão participando têm espaços e têm plots legais, e ele não tem. Ele é sempre aquele cara que aparece, que tá lá só meio de lado, assim. Exatamente. Entendeu? E aí ele vai ver que conforme ele vai aparecendo mais, ele tem mais espaço, e aí ele vai sendo conquistado. Ou não, ou não vai ser conquistado nunca. E vai ter que ficar satisfeito com um espaço um pouco menor do que a galera que tá indo sempre, entendeu? Sim. Não só em termos do personagem dele, mas também se você é um grupo maior, que tem mais tempo e que acaba jogando mais de um jogo, ele passa a ter voz, ele passa a ser um cara que pode resolver escolher um jogo que ele quer jogar. Ó, tô querendo jogar um jogo do Star Wars, ou tô querendo jogar um jogo meio Senhor dos Anéis. Se um cara que não vai nunca manda um papo desse, a galera às vezes nem compra o papo dele, mas se é um cara que tá sempre lá e fala, pô, tava afim de jogar tal coisa, o grupo já olha com outros olhos, né? Sim, eu acho que o grupo de RPG, cara, eu odeio essa palavra, acho que em muitos universos ela não se aplica mesmo, mas no grupo de RPG acho que se pode se valer um pouco da tal, tão falada meritocracia, né? Eu acho que as pessoas que realmente frequentam aquilo ali, elas têm que ser mais levadas em conta mais seriamente. É, cara, eu acho que se você seguir esse passo aí, você vai solidificar um grupo melhor. E aquela coisa, se precisar recrutar no Facebook, se precisar recrutar, sei lá, com amigo de amigo, se precisar passar a notícia por aí, não tenha medo, cara. Você tem um grupo, sabe? Marca sempre num lugar que você sinta seguro, claro. Não vai chamar 5 pessoas desconhecidas para jogar contigo, jogar num lugar ermo. Não faz isso, mas tenta ir construindo devagar o grupo. Se é um grupo totalmente novo, com gente que você não conhece, marca num lugar público. Se for em São Paulo, marca na Taverna Medieval. Ou marca numa sei lá, num espaço específico da biblioteca. Até mesmo numa praça de alimentação, assim, num dia de semana que não tá muito cheio. É, muito grupo shopping começou em mesa de alimentação, em praça de alimentação, né, cara? Muito grupo. É. Cara, sabe uma outra coisa que eu tava pensando aqui? Tem gente até que gosta muito de RPG, já leu o livro, ou seja, tem muita vontade de jogar, mas aí não conhece nenhum amigo que esteja interessado, às vezes nenhum amigo de amigo. E aí essa pessoa, eu acho que ela deveria partir para os eventos de RPG. Não. Concordo plenamente. Se você tem um, sei lá, se você mora em São Paulo, mora numa capital, certamente tem evento de RPG para você participar, e lá você vai encontrar gente que gosta muito de RPG que nem você. E se você mora numa cidade que não é capital, não sei o quê, procura, porque eventualmente tem gente fazendo encontro, até nas cidades improváveis, às vezes você encontra gente que curte, entendeu? Então, cara, sabe uma coisa interessante dos eventos que eu percebi? Eu percebi isso com duas pessoas. Tem gente que gosta de ir em evento mesmo, então o foco do cara é jogar em evento. Mas tem muita gente que vai em evento porque não tem uma mesa para jogar com seus amigos, sozinho. E eu vi já duas pessoas que frequentavam eventos que conseguiram formar a mesa em evento e aí deixaram de, sabe, frequentar o evento. Agora, no horário do evento, eles estão jogando com a mesa deles. Claro que, esporadicamente, essas pessoas vão no evento até para reencontrar o pessoal e tudo, mas a partir do próprio evento, você vai formar as suas mesas particulares, vai conhecer gente, vai fazer amigos. Então, acho uma experiência muito válida. Você vai entrar em contato com outros sistemas, você vai trazer para o seu grupo gente que gosta de outros jogos, e aí você vai, sabe, você vai diversificando o teu cardápio, você vai aprendendo a entrar no barato de outras pessoas, entendeu? De repente, você não é mais o único mestre da mesa, isso é muito legal, uma coisa que um diferencial do nosso grupo, do Regra da Casa, é que praticamente todo mundo ele mestra. Até o Vini, que é um cara novato no RPG, que tem menos de um ano de RPG, até ele já mestrou. E isso é uma coisa muito legal, traz uma variedade pro grupo, traz uma segurança. Por exemplo, o Chess saiu, teve que sair. E, pô, a gente tinha várias opções de gente para assumir ali a mestragem do grupo, sabe? Claro que vai mudar um pouco o estilo e tudo mais, só que vai ter mestre. A gente não vai acabar o grupo por conta de mestre. Então, se Exatamente. você é um cara que está acostumado a ser o único mestre do grupo e até é meio confortável com isso, sai dessa, cara. Procura gente que goste de mestrar também. E aprenda a revezar, aprenda a passar o bastão de vez em quando. Tem até exercícios legais que você pode fazer com que jogadores que nunca pensaram em mestrar começarem a mestrar também. Por exemplo, você pode começar a botar um pouquinho de controle narrativo na mão dos seus jogadores. Por exemplo, quando vocês chegam numa cidade, em vez de você vir com tudo que já tem na cidade, você pode virar para um jogador e falar: tá bom, como é que é essa cidade aí? E o jogador pode trazer informações legais sobre ela, então ele vai se acostumando também a controlar um pouco a narrativa, entendeu? E aí, quando você abre o olho, você já tem jogadores que já estão tendo gostinho de mestrar e já estão, sabe, quase topando o desafio. Cara, isso aí já é tema, até a gente pode gravar um podcast sobre isso, né? Exatamente. Daí é. Sabe uma outra coisa também que eu acho sobre esse negócio de formar grupo? Eu acho que essa é a última das opções que eu conheço, é jogar pela internet. É, se você não mora às vezes no interior, não tem como ir para um. Não tem evento na sua cidade, às vezes tem evento e você está na faculdade na hora do evento, está no trabalho na hora do evento, você não pode ir no evento simplesmente. Cara, você consegue jogar. RPG pela internet. Tem um site chamado Roll, Roll 20.net. Esse site que conecta todo mundo. Você pode rolar dados, tem mapa, tem tudo. E no Facebook tem grupos, que pessoas recrutam gente para jogar nessas plataformas online, criam mesas e tudo mais. E você pode partir para uma dessa. Ficar sem jogar RPG, cara, é muito difícil. Você vai conseguir de alguma maneira. Cara, pelo Roll20 dá, tem gente que joga até por WhatsApp, É verdade. por outros meios, por Discord. Acho que não importa, o importa é você estar jogando por e-mail, tem gente que joga por e-mail. Mas é claro, eu acho que nada chega perto do presencial, mas você vai ter ótimas experiências. Por exemplo, usando o Roll20 aí que o Carlos falou, você consegue ter coisas que na mesa você não tem. Você consegue ter uma seleção de músicas na mão ali, vários handouts. Você consegue botar imagens para os jogadores, você consegue botar vários tokens virtuais para os jogadores. Então você tem vários recursos que mesmo no presencial você não tem. Então você compensa de alguma forma o fato de você não estar ombro a ombro com seus amigos, né? Exatamente. E aí, para mim, isso resume as maneiras de se manter um grupo, conseguir um grupo de RPG. É, e cara, se você tem uma campanha, tem alguma ideia, escreve alguma coisa no Medium.com, é como se fosse um blog, só que é uma rede social de blogs. Escreve alguma coisa lá, cria uma conta, escreve alguma coisa lá, coloca o seu texto, coloca imagens e chama os jogadores, coloca na internet, fala: galera, tô querendo mestrar aqui, o mundo é esse aqui, olha só, minha proposta é essa aqui. Pode ter certeza, se você conseguir passar pro papel, pro Medium no caso, ou para qualquer meio mesmo, uma página no Facebook, sei lá, seja lá o que for. Se você conseguir passar a empolgação que você tem com tua proposta de jogo, vai aparecer o jogador, cara. Pode ter certeza disso. Exatamente. Exatamente. E outra coisa, eu acho que é importante falar, para quem ainda não é mestre, nunca teve a experiência e tal, o único jeito de aprender é mestrando. Então, cara, mete a cara. Fala para os jogadores que você está começando, conte com eles para você pegar o jeito, mas não tenha medo, vai lá e mestra, porque é assim que você aprende. Sim, e é muito mais fácil do que vocês imaginam. Exatamente. Dependendo do que você vai jogar, às vezes é mais fácil mestrar do que jogar. Bom, acho que tem bastante dica já, né? Sim, isso aí. Então, galera, muito obrigado aí por ter tomado esse café com a gente. Um bom dia para vocês, que o dia de vocês seja produtivo, seja lindo, tenha trabalho, RPG, amor, emoção, tenha tudo no seu dia hoje. Inclusive um tempinho para ver um vídeo do Regra da Casa. Exatamente. Vá lá no YouTube, a gente sempre tem, toda semana tem vídeo novo, tem episódios novos do nosso cast, né, do nosso stream. Sempre tem coisa também no Facebook, no Twitter, a gente sempre está colocando algum conteúdo novo. Então passa lá, dá uma forcinha pra gente, compartilha o nosso conteúdo, dá like no YouTube, assina os nossos canais e vai ajudar a gente a crescer bastante aí com o nosso canal. Então, muito obrigado a todos e até a próxima. Até a próxima.